Estava sozinho no mundo, procurando uma paz. Tive de tudo, mas não a encontrei. E quantas noites vazias, só tristeza vivia, sem ninguém ao meu lado estar. E lembrei como eu era feliz. Tinha tudo que sempre quis. Hoje não tenho nada, é só solidão. Mas não vou me entregar, eu vou me levantar. Eu voltarei para o meu pai. Quanta saudade em poder te abraçar. Quero voltar para o meu lar, para sempre vou morar, e contigo quero estar. Meu filho, estou aqui para enxugar tuas lágrimas. Estava a seu lado há muito tempo. Me abandonou pelo mundo, deixou tudo para trás. E o verdadeiro amigo que satisfaz. Oh, meu filho, como era. Teve tudo que sempre.